todo dia às 4h30. E já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira, passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto que escapam do seu rosto. Janaína é só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu, se alimenta do passado. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Se Deus quiser. Já não imagina quantos anos tem já na iminência de outro aniversário. Janaína acorda todo dia às 4h30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que um dia não passou, que nada aconteceu. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, ser feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz,